Salve, salve, coelhada! Decadente 57 no ar! E aí, mais um empatezinho, dessa vez fora de casa contra a veterana. Vamos poder dar uma xingadinha, né? Vamos poder reclamar um cantiquinho, até que o jogo de ontem não foi dos mais lazarentos, mas a defesa, que vinha invicta até então, deu uma vacilada e entregou a paçoquinha. Então vamos lá. Estão hoje aqui comigo, seu pagodeiro mor, metaleiro ultra. Outro dia eu vi o Rodriguinho do Travessos cantando Fear of the Dark. Eu lembrei de você, Ramon. Você que incentivou ele. Eu quero saber se você lembrou de qual da música que eu pareço com o Rodriguinho aí, porque é sacanagem, né? Pessoal da música, né? Por enquanto foi pela música. Beleza. Então, cara, você quer que eu fale do jogo ou da música? Por enquanto eu quero só um boa noite. Ah, só boa noite, amiguinhos. Muito bem. Então, Sérgio Tavares, dá seu boa noite também. Boa noite, galera, vambora. Muito bem, agora eu vou levantar o áudio do menino que tá fazendo um barulho pra variar. Tá ali balançando o microfone, bufando. Seu corneta, dá seu boa noite. Boa noite, coelhada. Eu tô cozinhando, gente, desculpa. Dono de casa. Eu ia perguntar isso agora. A patroa botou de castigo. Eu tô fazendo a janta e lavando a roupa. E de faca, batendo na tábua, você tá cortando alguma coisa, é isso mesmo? Eu tô fazendo estrogonofe, daqui a pouco eu mando o vídeo ao vivo do Masterchef aqui. Tomara que seja estrogonofe, não estrogonofe. E pela primeira vez no Decadentes, pelo menos ao vivo aqui conosco, o professor Adolfo Osparenzi nos dá a graça da sua presença. Dá boa noite, Adolfo. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Pena que o joguinho de ontem não foi um jogo daqueles para valer a pena a participação. Mas vamos lá. O Adolfo tá de parabéns. Que voz de locutor, hein? Putz, viu, hein? Então, ó. Fala em Brasília, são 19 horas, Adolfo, por favor. Como é que é? Fala em Brasília, são 20 horas. Sai, faz, por favor. Voz de locutor. Em Brasília, são 20 horas e 2 minutos. Olha aí. Contratado. Perdemos a audiência, mas qualificamos do programa em si. Não é isso? Então tá bom. É, a galera vai chegando, já dando seu boa noite. Vamos falar hoje, obviamente, do jogo de ontem contra a Caldense, válido pela terceira rodada, era isso? Terceira rodada do Campeonato Mineiro. Vamos falar da dispensa do Milagres. E acho que não muito mais que isso, né? Repercutiu o bolão? Tem mais algum assunto aí que eu tô esquecendo? Acho que não, né? Acho que é isso mesmo. Então, muito bem. Milagre, bom. Não? Ué, o Milagre eu acabei de citar, não citei, não? A demissão do Milagre. Ó, desculpa. Então tá bom. Eu não escutei, não, desculpa. Se eu podia prestar atenção no programa. Fala a verdade, você tá assistindo São Caetano e Veloclube, não é isso? Eu tô aqui vendo se tem alguém que dá pra contratar aqui, cara. Vai que, né? Muito bem. Então, já que você não tá. Ô, Ramal, a gente tem que ligar, olhar o Rio Grande do Norte, Paraíba, não. Paulista não, velho. Ah, não, mas Paulista é contratação dela, velho. Peraí, velho. Já é isso. Deixa eu te falar, tem gente dessas quebradas aí. Pode ficar tranquilo que tem, velho. Eu tô olhando aqui. Tá, dois do Paulista. Então tá bom. Então vai, Ramal. Então vamos falar de América. Vai. O que você achou do jogo de ontem? Então, cara, tem aquela questão, né? Voltou do Amapá, que é longe, do Acre, desculpa, que é longe pra Boss, né, poupou muitos jogadores, mas né, não pode ter esse luxo. Tudo bem que a Caldense, né, um time qualquer, mas, né, principalmente pra quem tinha empatado em casa com a RT, uma vitória ontem era importante. O que eu falo, não pode ficar perdendo ponto pros times do interior, independente da situação, né, tem um jogo que tem sido lá no Acre que dá um desconto, mas depois que chega na semifinal tem que pegar Atlético Cruzeiro em desvantagem. Né? Aí é complicado. Mas a Caldeira jogou com o Corinthians na semana, né? Mas não jogou fora de Caldas, né, cara? Ah, mas mesmo assim, né? Também jogou também, né? E a Caldeira conseguiu montar um time vice-campeão, né? Quase todo mundo, né? Você tem que entender. O América jogou com um lugar que há 120 anos atrás nem Brasil era, cara. Você tem que entender isso, entendeu? Não é? Sacou? O Acre é, né? É longe pra bosta. Era da Bolívia, foi comprado pelo Brasil por duas paçoca e um pingado. É... E um... Furaram o nosso olho, viu? Tomando ida e volta, são mais de, acho que 12 horas de voo, fora a estradinha para Poços de Caldas. É cansativo. É, não, é cansativo. É, tem esse porém. É claro que, mesmo com isso tudo, o América tem que chegar lá e fazer o resultado. E mostrou que tinha condições de fazer. Tinha, ficou duas vezes em vantagem. Né? Teve em vantagem por duas vezes no placar, além de ter tido outras oportunidades desperdiçadas também. Sim, sim. Então dava para ganhar? Dava, mas peidou na farofa. Sérgio Tavares, seu pitaco. Eu tô vendo evolução, assim. O resultado é isso que vocês falaram, é uma bosta perder para Caldense, principalmente... É porque a gente teve o jogo ganho, né? Isso é uma merda e tal. Mas o time. Você aqui... pode falar bosta e merda, não. Esse aqui é o time da família, cara. Pô, maneira aí. Foi mal, foi mal. Cocô. Vou falar... tem que xingar gourmet. Cocô. Mas, assim, olhando os jogos, eu acho que o América tá numa evolução. Eu tô vendo o time ir melhorando. Apesar das mudanças, mexidas do Anderson, que a gente já criticou até em outros jogos e tal, eu acho que ele está buscando o melhor jeito ali para funcionar melhor. E eu acho que ele está acertando. Vamos seguir vendo. Eu tenho aquele princípio de que até 5 jogos é quase que impossível fazer uma análise boa. Vai ser sempre essa análise razoável. Mas eu acho que a gente está evoluindo. Então tá certo. Adolfo, como é que você viu o jogo ontem? Eu também achei que o jogo não foi dos piores, não. O primeiro tempo foi um pouquinho mais fraco. Pode ser realmente reflexo das viagens. A viagem é bem cansativa mesmo, lá para Rio Branco. Já tive a oportunidade de fazer algumas vezes, bem longa, bem cansativa. Mas eu acho que também não foi um jogo muito ruim, não. Acho que o pessoal lá no grupo do WhatsApp tá muito negativo quanto à participação. Achei que foi um jogo razoável. E achei que bobeou, um jogo que era para ganhar. Achei o jogo com o RT mais difícil do que esse. Tá Caldense. Bem. Caldense me decepcionou pelo que jogou contra o Corinthians no outro dia. Jogou muito mal, mas a gente acha que foi mais por bobeira nossa do que méritos da Caldense, esse empate aí. João Ricardo, tem alguma culpa naqueles gols? Não. Não, também acho que não. Eu vi mais falha da zaga do que do João Ricardo. Da zaga. Nem no segundo, não podia pular só para parecer que tentou alguma coisa, não? Eu podia. Sei que não ia chegar, mas podia pular, não? Mas será que ia dar? Não, não ia dar. Eu acho que não também, eu acho que não teve falha, não. Eu acho que o senhor Henrique tem uma má vontade com o João Ricardo. Pelo contrário, a história mostra... Eu fui quem mais votou no João Ricardo no ano passado. É verdade. Né? Talvez eu inclusive ganhei. Como é que é? João Jete, como é que era? Ricardete. Ricardete. Ganhei até a alcunha de Ricardete no final do ano. Mas me incomoda o goleiro que só olha a bola entrando e não dá pelo menos aquela tentadinha. Fala, poxa, eu tentei, mas não deu pra chegar. Também pra sair na foto? Pelo menos pra sair na foto. Mas não dava, também acho que não dava, não. Concordo que a maior parte das falhas foi das O segundo gol eu achei bizarro, porque todo mundo parou querendo fazer uma linha de impedimento burra, porque a bola já tinha sido o cara já tinha batido e tal, e aí o cara cabeceou sozinho. Foi. A primeira... Dois gols de cabeça, né? A primeira ainda, sei lá, eu dou um leve desconto ali pro Auro, apesar de que eu acho que ele falhou, porque ele não tem que ficar marcando a bola, ele tem que marcar o zagueiro. Sim. Mas vá lá, né? Vá lá. É uma situação meio... O cara chegou bem, aconteceu. Mas a segunda é absurda. A segunda não pode acontecer. Ah, a segunda, o cara, tipo assim... A segunda, a zaga se omitiu da jogada, né, cara? Se omitiu, exatamente. É isso aí. O erro maior é de ficar fazendo aquelas faltinhas ali no final do jogo, né? Não dá, pô, né? Essa principalmente que gerou gol, não tinha a menor necessidade. Não precisava. Lá na intermediária, né, cara? Ó, lá atrás. Aqui, ó, mandaram lá no grupo do Cadeia WhatsApp a postagem do jornal O Tempo, agora das 7 horas e 15 minutos. dizendo que a PM revê o laudo e libera a independência para grandes jogos. Isso, lógico, diz respeito ao nosso jogo contra o Atlético na semana que vem. Mas vai ser independência? Então. Não, mas eu acho que já tá no Mineirão, cara. Tá certo isso? Tá, era independência, foi pro Mineirão. É, acho que vai continuar lá. Vai, por enquanto continua lá, então. Mas enfim, essa mudança de laudo aí, ainda tá em tempo de fazer a mudança do jogo, não? É, o mando do Atlético, não? Tem 10 dias, né, não? Não, o mando não é nosso, o mando é do Atlético. Mas se o Atlético tiver interesse, são 10 dias, pode... Cláudio. 10 dias. Uma semana, né? Se for uma semana, com boa vontade, dá. Se for 10 dias, não dá. Não, eu acho que. Então não tem nem jeito de mudar para o Mineirão, não. Então, porque é o que ia ser hoje. Mas eu acho que fala é mudança de praça. Na verdade, não vai mudar a praça. Não tem problema, não. Não pode mudar, porque é questão de logística, né? Dentro da mesma cidade não há problema. E eu, quando houve. Eu acho que vai ser lá. Eu li uma reportagem hoje, uma chamada, que o Atlético confirmou o jogo de Independência. É, mas eu vi também. Desculpa, no Mineirão. A informação do lado agora, então vamos ver, diga. Tô esperando a grande torcida da América pra dar dinheiro pra eles. Eles estão quebrados, né? Não, tá dando pra entender. Fazer o quê, né? Não, mas isso aqui. Sinceramente, eu acho que a América Atlético e a América Cruzeiro é Mineirão, cara. Porque... Eu também não vejo problema nisso, não. Não, sempre foi assim, entendeu? É, sempre foi. Era raro, antes do novo Independência, jogos que eram disputados Independência. Se eu não me engano, teve a inauguração, né, que foi a América Atlético, e depois alguns jogos quando o Mineirão, da primeira reforma, vocês lembram da primeira reforma do Mineirão e tal? Uhum. É, tiveram, fora isso, realmente, a América Atlético sempre foi no Mineirão, No Mineirão. Nossa senhora, adotar o Mineirão como nossa casa também. Muito bem. É. Seu Adolfo, o senhor tem preferência? Eu acho que a gente joga bem no Mineirão. Eu também não me importo muito, não. Acho que o jogo no Mineirão, acho que é bom também. Eu acho que a gente fica mais pressionado quando a gente joga no Independência até que jogando no Mineirão, sabe? Porque no Mineirão a América vai bem. É. A única coisa que me incomoda hoje no Mineirão é que a gente não fica lá no nosso cantinho mais, né? Do antigo Mineirão. Essa é a única coisa que eu... Rapaz... O tempo tá fervendo aqui na 2. Mas. Já vi dois caras pro América aqui, gente. Eu vou pegar o nome dos caras, que bom. É, qualquer um que faz gol no jogo ali, você quer pro América, é isso? Ah, tá, uai, velho. Qualquer um que fizer gol tá melhor do que ano passado. Tá certo. Então tá bom. Mas o Hugo tem feito gol, pô. Muito bem. Fez gol, não. Deixa eu puxar. Um golaço, cara. Deixa eu puxar. O cara do Veloclube, o Leandrinho do Veloclube, fez um golaço mesmo. Na gaveta. Golaço. De fora da área. Mas vou puxar aqui os comentários da noite, aqui, ó. A Carla Teonilha tá aqui dando boa noite dela. É a Théo. Quem que era amiga da Théo que tava conversando com ela aquele dia, Ramon? A Anne. A Anne, muito bem. O Marcos Graça. Olha a presença feminina aí no Decadentes. Tô torcida feminina demais. Concordo, Marcos. Agora a Carla só precisa participar aqui ao vivo com a gente. Não é? A Batom Verde está devendo a participação aqui no programa. Nós estamos aguardando, viu, Carla? Quer participar, não? A Carla aqui representando a Batom, não estamos juntos. O jeito que vocês não estão ouvindo aí, porque eu baixei o som. Mas o Corneta está fazendo um escarcel aqui na cozinha, viu? Ele falou que é estrogonofe. Mas está fazendo o estrogonofe lá. É, com carne de jegue, ele tá sacrificando o jegue na cozinha. Tá um trem horroroso aqui, viu? Mas ainda bem que vocês não precisam ouvir isso. Marcos Grassi, tenho o maior orgulho. Seu som tá baixo, filho. Pode falar o que você quiser, que ninguém vai ouvir. Pera aí, vai, fala. Vou te dar a oportunidade, pode falar. É um absurdo. Eles querem ofuscar o meu talento, tá? Esse bando aí de larápio. O único que eu uso a minha voz é esse novo cara aí que tá a voz bonitona aí de locutor. O resto daqui é bunda mole. Nossa senhora. E ele tá... Ó, acabou, Cláudio. Vamos lá, quem mais? O Marcos, Marcos Graça, que tem o maior orgulho desse verso no nosso hino, para compensar aquela bobagem de classe aristocrática. Ô, gente, eu tenho uma questão de ordem sobre classe aristocrática daqui a pouquinho, viu? O Lucas Almeida está aqui. O Lucas Almeida está aqui questionando que não foram duas paçocas. Mas, ô Lucas, aí é questão, um fato histórico, né? Ô, Lucas, faz o seguinte, pega o valor, então tá, pega o valor que foi pago e divide, faz a conversão pro... E vê quantas paçocas você comprou. Exato, aí você conta pra nós. Pois é, mas é aquele negócio, estamos vivendo a era dos fatos alternativos, Lucas. Afinal, que é decadente, nós não temos compromisso nenhum com a verdade histórica. Nenhum. Só com a pós-verdade, hein? A Carla aqui também, a Anne não veio hoje, a Carla tá batendo papo com o Marcos. E o Vitor Hugo, culpa do Rafael, que foi muito mal nesse jogo. Culpa do Rafael, eu tô pensando aqui, Vitor. Você deve estar falando do segundo gol, né? Ou dos dois em si. Eu acho que do segundo, que ele teve mais responsabilidade, já que a faltinha desnecessária foi dele. É isso mesmo? Depois você comenta aí pra gente. Mais algum destaque do jogo que vocês querem puxar? Destaque pra mim foi o Magrão. O destaque foi o Magrão. Magrão. Eu acho que ele arrebentou. Além do gol que ele fez, ele deu uma jogada de... uma caneta lá sensacional. Ele fez o América... mudou o time, fez o América mais ofensivo. Acho que foi... E na hora que a gente for olhar o Bala, você vai ver. Todo mundo votou no Magrão. Oxente, mas ontem o Magrão entrou na dele, né, botou cara? Ainda. Que é, mano? Pera aí. Ontem o Magrão jogou na dele, né? Isso. Ele não ficou na dele. Lateral, né? Ele jogou mais... exato, na lateral não, dá, né? Mas o outro jogo ele já tinha jogado mais no meio e não tinha ido tão bem, cara. Ele tentou ir mais para o meio, né? Mas ele entrou com a função de fazer de lateral, né? Isso. Então, eu acho que ele... Oi? Uma pequena questão de ordem aqui. Só eu que tô ouvindo toda essa zoeira do corneta, vocês estão ouvindo? Não, todo mundo tá ouvindo. Não, eu tô ouvindo. Tá ouvindo, todo mundo ouvindo. Tá, os ouvintes não estão ouvindo, porque eu descobri que baixaram o som dele aqui, que eu saiba, se alguém estiver ouvindo aí, me corrija, mas baixar o som dele aqui, pelo menos elimina da gravação final. Agora, tá uma zoeira, corneta, eu nunca vi isso, não. Você tem certeza que você não tem uma britadeira dentro da cozinha? Eu vou abrir com o Lilica que vai comer isso. Nossa senhora, eu vou abrir seu som só para que a galera tenha um pouquinho de percepção do que eu tô falando. Abra. Olá, amigos que acompanham os decadentes. Vocês estão ouvindo algum barulho ali, os atleticanos fazendo discurso? Não tem jeito, velho. Essas mentiras sobre mim. Problema tá no vinho, vai falar. Em verdade, o problema tá longe de ser atleticano. O problema tá você fritar. Eu não sei o que você arruma na cozinha, cara, né, Priscila? Essa zoeira tá demais. Ô, Cláudio, diga. Não, quero. Falando do destaque aí, no primeiro tempo, tinha sido o Blanco de novo, né? Gustavo Blanco jogou bem, primeiro tempo, mas o Magrão entrou no segundo e. Acho que realmente ele foi o maior destaque do jogo aí pra gente. Cara, eu acho que a gente devia fazer um dia uma narração ao vivo do jogo da América e colocar o Adolfo pra narrar o jogo, cara. Boa! Eu tô. Também acho justo. Eu acho justo. Eu também. E já adiantando pro Adolfo que não tem cachê também, não, viu? Tranquilo. Nunca tem. Ai, ai. Como é que é, Cláudio? É os 15 minutos de fama da Adolfo, que serão 1 hora e 30, né? Mas tudo bem, né? 15 minutos. Tá bom. Muito bem. Muito bem. Eu não consigo. Tá difícil pra mim hoje. Ô, Cláudio, eu sinto muito. Não, pronto. Ó, olha a paz. Olha o silêncio. Ah, agora sim. Muito bem. Ô, Cláudio, você vai me desculpar, mas não tem jeito, não. Eu não consigo nem raciocinar aqui. Vamos lá. O ataque, então, que o Sérgio estava falando com o Gerson Magrão. Também achei que a entrada dele foi boa, deu mais movimentação ao time. Ele foi, acho que sim, um dos destaques da partida. Não apenas pelo gol, mas eu acho que ele entrou muito bem. A não entrada dele, você imagina que foi por uma questão técnica ou física? Sérgio? Não sei, eu acho que é mais técnico. Eu acho que eu já falei isso, eu acho que o Anderson tá testando, ele tá vendo o que tá funcionando melhor. Então, ele colocou o Renan agora e ele não quis tirar o Tony. E aí o Tony, eu acho que foi muito mal no primeiro tempo e tal. Sim. Aí ele falou, opa, deixa eu ver agora com o Magrão e tal. Eu acho que tá certo, é isso mesmo, tem que ir testando, vendo como funciona. Não é com um jogo que a gente vai ver, porque o Magrão no outro jogo, mais ou menos nessa posição, foi mal. Se fosse só por isso, ele não entraria. Então tem que botar de novo, tem que ir testando mesmo. E dessa vez funcionou muito bem. O Tony já é o contrário, né? Não funcionou nada. Durante o jogo, eu até comentei no Decanete, no grupo lá, o Tony estava mais recuado no primeiro tempo, ele estava mais recuado do que o Blanco e o Juninho, que são os volantes, eles estavam indo mais pra frente do que o Tony. Enfim. E o Tony também, ele tá assim, ele tá destoando demais do meio de campo, cara. Ele tá muito lento. Já não é de... Tá muito, muito lento. O passe dele não tá dando, entendeu? Ele tá errando muito passe, eu não sei. Essa insistência também com o Tony, não. Recuando demais a bola, né? Diga, Tony. O Tony, depois da contusão dele, nunca mais jogou aquela bola que ele jogou um pouco. E esse ano está pior ainda do que o ano passado depois da contusão. Realmente ele não está bem, não está bem. Eu acho que é até uma questão física também, você vê que ele não tem, ele era um jogador que corria muito campo, que o Tony nunca foi um primor na parte técnica, né? O Tony era mais pela doação em campo, pela vibração e tal, ele não está tendo nem essa vibração. Verdade, também acho. Estou concordando com vocês tudo aí. Puxando aqui mais uns comentários, a Carla... Agora que... Peraí, desculpa te interromper. Diga. Interrompa. Henrique, agora, eu não consegui entender foi escolher o Felipe Amorim o melhor em campo. Isso é sacanagem, cara. Ah, não, nós vamos chegar lá. Isso é boicote. Muito bem, o Vanderlei de Melo tá dizendo aqui que o Tony foi horrível. A Carla falando que o Magrão, sem dúvida. Sem dúvida o quê? Melhor, Carla? Eu fiquei perdido agora. Pronto, a Carla prefere que a chame de Theo. Então, Theo. Tudo bem, Theo Carla. É o quê? O melhor em campo? Fiquei em dúvida. Marcos Grassi, Tony Cone. E o Felipe Colatrina Amorim. Ele já deu um nome do meio aí pro Felipe. Muito. Colatina? Só da noite ou pra sempre? A ver. Muito bem. A Carla dizendo aqui que... a Theo, eu vou aprender. A Theo dizendo que prefere a independência, que se sente mais à vontade. Muita gente prefere, mas eu acho que a gente precisa jogar mais no Mineirão. O Mineirão não pode ser só pra quando a gente for... aparecer final, né? em final, não é? A gente tem que acostumar a jogar lá também. É bom. Vai lá na Pampulha de vez em quando, é bom, bastante, bacana. Passeio bom. Muito bem, então vamos falar do Felipe Amorim. Vai, o Ramon, você que já levantou a lebre. Então, cara, o Felipe Amorim não justificou a vinda da primeira vez, né? A sua saída eu acho muito justificável. A única coisa justa que teve quando ele foi pro Fluminense, e o retorno dele também, assim, foi uma coisa, não teve lógico. O que ele mostrou no Fluminense pra estar voltando, né? Então, assim, e essa insistência com ele é uma coisa estranha. Eu não consigo, né? Já que nós temos um software lá que avalia o desempenho, dava pra mostrar lá pro Anderson, olha, a planilha lá, mostrar pra ele lá como é que foi a participação dele na América da primeira vez, e ver que, né, o cara não pode. Talvez se fosse um cara pra... Eu até poderia entender o Felipe Amorim vir para compor elenco. Tudo bem, para compor elenco, precisa de um cara e tal. Enfim, mas para ser titular, não justifica... as partidas que ele faz não justifica a sua titularidade, né? E não tem talvez a mesma paciência com o Mateuzinho. Não que tem. É o, né, o que a nossa amada diretoria diz, é o patrimônio do clube. Uhum. É o que o América ganha com uma transferência do Felipe Amorim? É nada. Então eu não consigo entender essa insistência com ele, não. O Sérgio, será que tá faltando você lá para mexer na planilha do América? Uai, tamo aí, ô, América. Se quiser me contratar, tô disponível, ó, no mercado, viu? O Decadentes atesta a qualidade do Sérgio na montagem de planilhas no Excel, bem como o preenchimento, a condução de todo o trabalho. O Sérgio fez um trabalho hercúleo, provando que 5x0 é goleada, cara. Não tá há vendo? Como contestar. Tá vendo? Ela foi sensacional, bicho. Muito agora, bem. Agora, sobre o Amorim, ah. eu fiz uma promessa que eu não ia xingar o Amorim esse ano. Muito bem. Então eu vou evitar comentar sobre ele. Muito bem. Mas vocês gostam de fazer umas promessas, né, que não tem como cumprir, pô? Tem, não dá pra te prometer. Se o Flamengo for campeão, você vai daqui no Acre a pé. É mais simples, cara. Ah, tá no Acre? Pois é. Ô, Adolfo, sua opinião no Amorim. Ó, realmente ele não tá sendo nenhuma Brastemp, não, sabe? Mas eu acho que ontem não foi tão desgraçado assim, não. Acho que ele fez cruzamentos, ele chutou para gol, ele deu uns passes legais, ele cruzou para o primeiro gol, lance do primeiro gol. Ele fez umas jogadinhas bizonhas, como sempre, um cruzamento horroroso que ele fez no primeiro tempo, um traquezinho que ele chutou lá, numa boa chance que ele perdeu no primeiro tempo. Né? Acho até que aquele último lance do jogo, que ele chutou mais forte e tudo, uhum. Até achei que o goleiro tinha desviado. Eu não achei que ele foi tão horroroso, não. Afinal, não, vocês viram o lance? Eu achei que o goleiro tocou na bola. Eu não revi, não. Não tive oportunidade de rever, não. Eu vi você comentar no grupo lá que você teve a impressão na hora de que tocou. Eu também não revi o lance, mas não achei que tocou, não. É porque eu vi um lance de lado. Logo o replay que mostra mais de lado, e a bola deu uma subida em cima do goleiro. Por isso que eu fiquei meio na dúvida, achando que tinha batido nele, mas foi uma boa chance que ele teve e desperdiçou, como um monte de gente desperdiça. Não acho que ele, sim, é um primor, não. Não prometeria não xingar o Felipe Amorim. Mas ontem eu até achei que ele não foi aquela desgraça habitual, não. Ontem até ele foi um jogador comum. Eu nem preocupo do Felipe Amorim ser um Brastemp. Ele sendo um Daco já tá bom, viu? Daco é uma marca de qualidade. Tô revendo o lance aqui, eu também acho que não bateu, não. Viu? Bateu. Você tá revendo? Eu vi uma vez só, na verdade. Agora, a impressão, que não dá pra ter certeza, mas a impressão é que foi uma bola lá na... que pariu, meu. Na Conchinchina. Muito bem. Menino Pará, o que vocês acharam? Uai, gostei. Acho que ele, no outro jogo, foi pior. Esse ele já melhorou um pouco. Mas também não acho que foi nada demais, não. Mas não comprometeu. Né? Eu acho que ele teve duas boas chances que ele recuou a bola. Será isso que não tá faltando segurança pra ele também? Quanto tempo o Pará não tava jogando também? Tem bastante tempo, é verdade. Eu acho que ele tá sem ritmo de jogo. Vontade, pelo menos, ele tem, né? Ele não me parece isso também. Eu também não achei que ele... Parece pro jogo... Não. O lance do primeiro gol, que foi em cima dele, eu acho que não foi uma falha dele, eu acho que a jogada que foi o mérito do cara lá, que passou por ele, mas não achei que ele teve, não achei que ele comprometeu, não. Ah, o cara driblou ele, driblou do jogo, não tem como. Não, isso aí concordo, também não boto nas costas dele, não. Foi mais essas duas bolas que ele recuou que me deixaram assim, um jogador de futebol não conseguir chutar uma bola firme e direcionado, eu acho que é assim, é o fim da picada, sabe? É o básico do básico da profissão. Por mais que você tenha especialização das posições, especialização de trabalho, como qualquer emprego, você tem que ter especialização, você tem que ter aquela que prefere fazer aquilo outro. Então, o jogador de futebol, ele pode ter a sua especialização. Mas bater pra gol, pra mim, é o básico. Chutar uma bola, pra mim, é a premissa básica. O nome do jogo é futebol, porra. Se você não sabe meter o pé na bola... Eu acho que é premissa básica. Eu não consigo entender. Mas enfim, não é um problema específico do Pará, é de muitos, inclusive de todos os nossos atacantes do ano passado. É verdade. Mas, enfim, eu continuo. Partindo, Não, pode falar, Partindo irmão. Do pressuposto que futebol, a premissa básica é chutar a bola, aqueles que não sabem, poderíamos demiti-los por justa causa? Pois é, tem que ver como é que tá a legislação nesse sentido. Fala, Sérgio. O gol do Magrão, se fosse algum atacante do ano passado, a bola entrava? Não. Ô, Sérgio, se fosse algum atacante do ano passado, nem colocado ali tava. Teve o Bruno lá no grupo hoje, cara, que ele falou que o América tinha que jogar com 11 atrás no contra-ataque. Eu tava imaginando, imagina o América jogando recuado para aquele ataque do ano passado. Aí era nada. Vamos fazer aqui, 36 pontos no campeonato, né? Eu ficava empatado. Não perdia uma. Pô, tava bom. Achava bom. Era mais do que a gente fez. Caí, né? Mais do que nós fizemos. Seria uma boa campanha. Caímos. Mas é aquele que cai em pé, né? O percentual maior, né, cara? Viu? Poderia ser o primeiro time a ser rebaixado invicto. Ó, puxando mais uns comentários aqui. O Vanderlei tá puxando um volta Euler aqui. O Vanderlei, não sei, volta Euler. É o ex-presidente. Jogar bola mais? É o ex-presidente. Ele tá falando do ex-presidente, né? Não, voltar pro futebol. Você não tá falando do avô do Vento? Que essa altura do campeonato já não tá, né? Eu acho que até uma sacanagem falar pro Bruno jogar bola. Não aguenta mais não, né? Ó, tem um atleticano aqui, ó. Galo. Como é que tá o Renan Oliveira? Domingo que vem eu te conto. Tá bom, Luiz? Luiz Henrique Lara. Obrigado pela participação. Domingo que vem eu te conto. Eu queria que perguntasse pra ele quem tá lendo e digitando pra ele. O atleticano. Ô, Ramon, você é muito antigo, Ramon. Hoje em dia tem tudo digitação por comando de voz. Só. Você precisa saber ler isso. Sim, velho. Muito bem, o Vanderlei tá aqui, Amorim péssimo também. Os comentários do Vanderlei. Tony horrível, volta Euler, Amorim péssimo. Ô, Vanderlei. Isso sim, isso é um americano. Não, mas pode americano dizer, raiz. Esse é americano raiz. Mas pode digitar um pouquinho mais do que todas as palavras, Vanderlei. Me ajuda aí. Esse é americano muito raiz, bem. Cara. A Théo tá aqui caçando a Anne. Ô, Anne, cadê você, Anne? A Théo tá com saudade. Muito bem. E o Marcos Grassi tá aqui relembrando o verdadeiro slogan dos fogões Daco. Na parte dele dizendo que quem gosta do slogan são os atleticanos, enquanto o Diego, lá no grupo do Decadência, diz que quem gosta do slogan da Daco são os cruzeirenses. Então, enfim, eles que briguem pelo fogão, a gente fica com a Brastemp. Muito bem. Afinal de contas, o Daco é deles, né? Cada um faz com no seu Daco com seu o estrogonofe que quiser. Mais algum destaque do jogo que vocês queiram puxar? Alguma coisa, alguém? Diga. Acho que eu queria falar um pouco do Hugo. Acho que foi o pior jogo dele. Ficou meio sumido ali na frente. Não então, se movimentou tanto. O Amorim, que foi uma bosta. Não pode falar bosta. Desculpe. Estamos no horário gourmet. Muito mais do que o Hugo. Acho que as bolas iam até mais pro Amorim, porque ele se movimentou bem. Então, se eu for para elogiar o Amorim, fez uma movimentação grande ali na frente. E ele carrega mais a bola também, né? Que é? Mas vocês não acham que talvez a bola também não chega com qualidade pro Hugo, pra gente saber se o cara é bom ou não também? O Amorim volta para buscar, a bola não chega. O cara também não adianta também. Não, mas eu tô comparando o Hugo com os outros jogos dele. Nos outros jogos, ele se movimentou mais, ele recebeu mais a bola, deu passe. Mesma questão, eu até entendo, porque ele jogou lá no Acre, né, cara? O jogo foi muito truncado, a bola chegou menos. Foi um jogo com muita falta, a bola parava a todo momento, ela chegou menos nele. A qualidade do gramado que dificultou esses passes também, então fez esse jogo um pouco mais truncado. Então, assim, eu concordo com você que ele se movimentou mais nos outros. Mas eu acho que a característica do jogo, essa de parar a todo momento, atrapalhou também a movimentação dele, porque se o jogo não tá girando ele não tem muito pra onde ir se movimentar pra receber, porque a bola tá parada. Entende? Eu vi um, eu vi um comentário do Tony na saída, na entrevista dele, falando que o Anderson falava que o time tinha que atacar por um lado e finalizar pelo outro. Não foi isso que ele falou lá no, na saída do intervalo? Então, o Hugo fica no meio disso, a bola não chega nele. É, isso a primeira, a era do Anderson, a primeira bola que chegou no Hugo foi 22 minutos do segundo tempo, que ele deu um chute para gol. Chegou nele e chutou para gol. Fora isso, ela não chegou nele até 22 minutos do segundo tempo, cara. Não tem jeito mesmo. O cara não vai aparecer. Falando em chute para gol, que pênalti bem batido, né? Verdade. Que coisa maravilhosa. Eu fiquei assim, falei, raiz, rapaz, quem é que vai bater? E é o Hugo, será que ele bate pênalti? Fiquei meio cabreiro, fiquei pensando se não devia deixar o Juste bater, porque ele bateu aquela falta muito bem. Falei, tá, vamos dar uma chance pro menino. Bateu firme, bateu no cantinho, sem chance pro goleiro. O goleiro tava nela. Gostei demais, né? E o Renan mostrou tudo aquilo que a gente não queria, né? Atendendo ao que o Galinácio pediu aí. O Renan ontem foi o Renan Soninho, né? Foi. Foi mais sonolento ontem, né? É o que eu espero dele é isso. Primeiro tempo sonolento, não. Ele tá em coma no primeiro tempo. Eu acho que ele tá guardando tudo pra domingo, viu? Tomara. Fontes fidedignas me confirmaram isso, que domingo. Eu tô achando também. Então, aqui ele melhorou um pouco no segundo tempo. No primeiro tempo ele tava comatoso, né? Nem sonolento. Mas no segundo tempo ele foi bem. Como todo time, né? O primeiro tempo de todo mundo foi mais devagar, né? Eu não sei, eu tive essa impressão. Pegar nos comentários aqui. O Jair Viana, Felipe Amorim é tipo uma versão 2017 do Gutenberg. Só que o Gutenberg não era atacante. Pode respeito com o Gutenberg. Era bom, bicho. Muito bem. O Marinho está aqui participando dizendo que ganhar do Atlético exime todos os pecados. Eu tô com o Marinho. Mas o Jairo aqui ainda no Felipe Amorim, pouco produtivo e fica no campo igual a mosca de padaria. Às vezes sim. Entrando no clima do clássico, a verdade é o seguinte, jogo do Mineiro que vale mesmo é quando o Atlético Cruzeiro, né, cara? Exatamente. É, esse que... é o que vale, é o que dá emoção, é o que deixa a gente muito puto, enfim. Exato. Agora, o Anderson também não pode entrar, né? Com um time muito recuado pra cima do Atlético, a tendência é eles abafarem. Eu não sei como vai ser o time que ele vai fazer. Não pode. Ele não pode. Pode ter o respeito, é lógico que tem que respeitar o Atlético. Não tem. Mas ficar recuado e achar que o empatezinho tá bom, não dá, não. Tá aí o jogo de quinta-feira contra o Flamengo, que ele pode já brincar de jogar com um time mais forte, um pouquinho mais adiantado e tentar atacar esse time. Vamos lá. Uma questão, vocês acham que o América deveria ir com um time misto contra o Flamengo? E poupar pro quarto? Eu também acho. Prioridade é o Campeonato Mineiro. Dificilmente nós vamos classificar nessa primeira liga. Não tem prêmio de classificação na primeira liga? Deve até ter, mas nada. O torneio também que não vale nada, né, cara? Não vale muita coisa, né? Então, eu acho sim que deveria. Não precisa vir com também força total, não. Eu acho que a gente tem mais chance de ganhar do Grêmio do que do Flamengo. Então eu acho que devia ir com isso ali. O Grêmio tá vindo com o segundo, terceiro time pra segunda liga, né, cara? Pois é. Se o Grêmio ficar no empate lá com o Ceará e do Grêmio, a gente classifica. A ordem natural das coisas também é qual que o Flamengo ganha do América fora. Não é nenhum resultado. Perder pro Flamengo e Brasília não é nada assim. Não é normal. Então. É bom, põe um mistão lá, até mesmo pra ver essa molecada aí, quem pode, quem não pode, até pra dar ritmo de jogo pros caras aí também. Só corrigindo, o jogo não vai ser em Brasília, o jogo vai ser no Gama, que é mais longe que o Acre. O Gama é longe. Né, cara? Nossa senhora, é longe. O Marinho aqui, eu vou, com certeza. Eu sou maluco, eu sou um verme, né, bicho? É claro que eu vou. Ótimo. Beleza. Outro dia eu tava com saudade de Sete Lagoas, é logo ali, 70 quilômetros, isso aí, o Gama é Sete Lagoas, exatamente. Mas pra Mineiro é logo ali, ué. Tem que voltar 11h30 da noite. Ah, beleza. Vamos lá, o Marinho aqui, ó. Jairo, o Gutenberg foi centroavante na base. virou volante do profissional, pergunta o Marco Antônio. Acertou sem querer. O Marinho fala pro Jair. Tá vendo? Marinho, nossa segunda. Ele era atacante mesmo. Ele mandando aqui também. Que o, mandando aqui pra mim que o Hugo bateu tão bem que o goleiro só viu flicts no lance. Pra quem não sabe o que é flicts, leia Ziraldo. Muito bem. E tem então, uma já... banda também chamada Flicts, que é muito boa. Também. De pagode? Isso. É um pouquinho mais pesado. Diferente. Ela só toca. Cover dos clássicos de pagode dos anos 90. Diana, ganhar do Atlético no Mineirão. Eu acho que se exibe... isso, vocês não vão ter uma boa noite. O Jairo, ganhar do Atlético no Mineirão, exime todos os pecados passados e claro. Futuros, cara Marinho. Futuros eu não sei não, Jairo. Os passados até aceito. Vai ficar com crédito para fazer pecado no futuro, aí eu sou meio contra. Ah, Theo, tá aqui, volta Euler, KKK e volta o Fred. Mas tá aqui todo mundo, o que, que é isso, gente? Eu tô feliz com o Hugo, obrigado. Nostradamus. É. O Kruger? Deve ser. Tá bom, resolve. Esse literalmente é matador. Marinho Monteiro, Nostradamus, Diná já cravou. Se encostar no Fred é pênalti. Não digo que eu não avisei, verdade. Precisamos de dirigentes marotos. Alô, Alencar. Tem que dar o grito na semana inteira para os holofotes estarem pressionando a arbitragem. Se falar a semana inteira, o cara vai ficar com vergonha de roubar. Ou não, sei lá. O mundo é Flix. O Marinho está arbitrado no Flix. É, Marinho, a gente tem exemplo. A gente tem exemplos tão sem vergonha ao longo da história que eu não sei se os caras vão ficar envergonhados, não. Ah, enfim. Não. Esses caras não têm. Não tem óleo de peroba em casa, não. Pra eles, Aliás, o Marinho deu uma aula de roubos para o Atlético contra o América no grupo, que foi sensacional. Eu dei até print na tela e guardei tudo. Histórico, né? Isso mesmo, eu ia até falar sobre isso mesmo. Foi bem legal. O Marinho, essas coisas quando acontecem, o Marinho chega a ficar cravado na pele dele, sabe? Essa coisa impregna, ele sofre um tanto, né, Marinho? Eu sei o tanto que você sofre, meu amigo, eu também sofro junto com você. O César aqui no grupo está dizendo que o Renan Oliveira não jogou ontem, embora estivesse em campo. E por isso, ninguém o escolheu como Colatina. Então vamos para a votação, já que ele citou aqui, como é que foi a voz do povo, meu Sérgio Tavares? Você quer começar pelo Colatina? Vamos começar pelo Colatina. Colatina foi bem... Ó, primeiro eu quero falar que foi o jogo que teve mais participação da galera do grupo. De votantes? De votantes, 20 votos. Olha aí, ainda tá pequeno no nosso universo de 78 pessoas do grupo. Isso, mas já aumentou um pouquinho. Já é bom. Quem ganhou como Colatina foi o Tony, mas o Anderson Moreira ficou quase lá. O Tony levou 9 votos e o Anderson 7, então... Pra galera, o Colatina é o Tony. Aqui. Muito bem. Diga. Lembrando aqui que o Breno cravou quantas rodadas que o Anderson ia durar? Cravou por quê? Tá. Ele caiu? Tá. Não, ele tinha cravado aí, não tinha? Não, a do Breno era do Drubsky, não era não? É o Drubsky. Não, os dois. Não, eu acho que aposta o Breno. Você tá ouvindo aí, o Alisson? O Alisson Breno... não tá ouvindo. Salvo engano, a gente vai averiguar, mas salvo engano, a aposta do Breno com o Alisson diz respeito só ao Drubsky. Pra mim, eu até tinha concordado a respeito do Anderson. Agora é o seguinte, eu ia votar no Colatina, no Renan, mas aí eu vou ter que mudar aqui porque Felipe e Amorim tá difícil, né, cara? Tá difícil. O Felipe Amorim e o Bala foi o Magrão, o Gerson Magrão. Muito bem. O Adolfo, qual que é o seu voto para Colatina? A Colatina deu muita dúvida ontem, não. É o Tony. É o Tony. Muito bem. O Tony está com voto popular. Só pelo primeiro tempo. O Tony está com voto popular, com o voto do Adolfo. E está com o meu voto também, viu? Eu também voto no Tony. Porque por mais que o Amorim ontem tenha ido mal, por mais que o Renan tivesse um pouco apagado, acho que quem atrapalhou mais o time foi o Tony. Tanto que o time melhorou bastante com a saída dele no intervalo, na minha visão. Sérgio? É o Tony. É o Tony, né? Então é isso. Foi quase unânime. Ah, peraí, tem um voto aqui que o Corneta. O Corneta deixou o voto aqui, também votou no Tony. Só o Ramon, que quis ser o diferentão, ele não votou no Tony. Mas o resto, é, até porque toda unanimidade, a gente sabe, não é confiável. Exatamente. Mas aí tá aí o Ramon, então, pra ser o nosso menino chiriquento. É... o Tony levou, então, o Colatina dessa rodada. Diga, Ramon. Mas pelo menos eu acertei no bala, cara. Muito bem, você acertou? Não sei se acertou, ué. Quem que é o bala, Sérgio? Acertei, nem tem votação ainda, você acertou. Tô tentando fazer uma pressão psicológica aqui, né? Vai, quem o, que é o bala da galera foi quase unânime, só não foi unânime porque tô dando unanimidade, é burra. E o Caio Kluivert, não sei se eu falei o nome dele certo, mas ele votou no juiz pra bala. Eu não entendi muito bem, não, mas tudo bem. 19 votos pro Magrão. 19 votos pro Magrão. Sérgio, seu voto? Magrão. Muito bem. Adolfo? Até o primeiro tempo ia ser o Blanco, mas no segundo tempo meu voto ficou com o Magrão também. Muito bem. Corneta também votou pro Magrão, então já está definido. O meu voto também foi no Magrão. Ramon, será que você acertou? Qual que é o seu voto? Cadê palmas, palmas, palmas? Okay, agora, falando de um cara aí que surpreendeu muito, esse menino do Bahia, cara. É, surpreendeu muito. Um Blanco, que, demais, demais. Se o América pudesse ver com o valor do passe desse cara, se pudesse, talvez nem comprar, né, uma parte dos direitos federativos dele, é um bom investimento. Esse menino vai longe, cara. É, vamos ver. O que apontaram como sendo a grande questão dele, né? Dos torcedores do Bahia, pelo menos, é de que ele machucava com muita frequência. Uhum. Então, vamos ver. Talvez fosse uma coisa da idade, né? E agora... bom de bola, viu? Também tô gostando. Muito bom. Joga com a cabeça levantada. Comete seus erros também, porque ninguém é perfeito. Normal. Mas tô gostando muito do Blanco também. Então, muito bem. Então, o Magrão. O bala da rodada foi o Magrão. Certo. Sérgio Tavares, quer comentar como é que anda o nosso bolão? Vamos comentar, deixa eu abrir ele aqui. O bolão está cada vez mais emocionante e, pela primeira vez, nós temos uma líder isolada. Isoladíssima. Então, tinha uns 10 embolados ali em primeiro. Com o empate de ontem, a Rosália Bicalho está isolada com 17 pontos. 17 pontos na primeira Bicalho colocação. Bicalho? Vai saber. A Rosália é acompanhada de perto com 16 pontos pelo Heitor Miranda, o Marco Tavares e esta voz linda que vos fala. Isso, exatamente. Mas como segundo lugar não ganha nada, você pode baixar sua bola aí. Não, mas eu não falei, eu nem primeiro vou ganhar, tô preocupado em ganhar em segundo. Depois nós temos a Anne Araújo, o César Santos e o Simon Rezende com 13. Ó, com 14 pontos, desculpa. Depois vai a galeríssima com 13. O Jair Viana isolado ali com 11 na 21ª colocação. Uma caralhada com 10 pontos. O Diego ali só separando também com 9. Mais uma turminha com 7, uma turminha com 6, turminha com 4, turminha com 3. E tem 4 pessoas aqui que conseguiram não pontuar. Inclusive o seu Marcos Graça. Ô, seu Marcos Graça, por favor, hein? Vamos melhorar isso aí, ué. Esse desempenho tá muito fraco, por favor. Pode ser sinal. Nós aumentamos de novo para agora, fomos para 62 participantes, apesar de que alguns esqueceram de dar o palpite e tal. Mas já estamos com 62 participantes, tá bem legal, hein? Teve gente que entrou agora perguntando se podia participar pela primeira vez. Claro que pode, vai estar correndo por fora, mesmo que não chegue assim, a liderança ao título, ao prêmio, que é a camisa do Campeonato Mineiro. É bom que já se acostuma com o bolãozinho, você acaba prestando atenção mais no jogo, se analisa melhor e já joga ali para o aquecimento para o Campeonato Brasileiro, que é o que vale de fato. Quem está entrando aqui, agora, não desanima não, porque eu estou desde o primeiro dia e estou caminhando a passos largos para a zona de rebaixamento do bolão. Falar em camisa, será que estreia a camisa quando? A nova camisa? Estreia no clássico? Eu acho que não. Disso, não, duvido que seja no clássico. Que eu vi é que seria no aniversário do Ameriquinho. Ah, ou seja, é para campeonato brasileiro, né? Isso, eu acho que é. Pô, não, tanto já, que ela não, já pega as semis do Mineiro, né? Não bom, sei. Deve pegar, talvez pegue. Mas assim, contanto que ela seja lançada, que isso tenha, esse cuidado a América tenha, que ela seja lançada e que haja estoque disponível na loja para que a venda seja feita, para aproveitar o hype. Porque não adianta lançar a camisa e disponibilizar para o torcedor comprar 3 meses depois. Entendeu? Né? Aí, vamos fazer o trem direito, por favor. Né? Muito bem. Mais algum comentário, seu Sérgio? Sobre qualquer coisa? Nós temos que falar ainda sobre o Milagres. Milagres. Milagres. É, eu tinha esquecido, perdão. Vai, e fala. Tem uma polêmica da noite. Ó, eu não tenho muito o que falar, não, cara. É difícil avaliar um trabalho de alguém que a gente não vê. Eu não vejo o jogo da base. Eu não... A única vez que eu vi o trabalho do Milagres foi aquela vez que ele foi técnico interino ali, acho que em 2013 ainda, se não me engano, né? E não fez um grande trabalho, mas também foi muito rápido, não dava para avaliar muita coisa. O Milagres foi o meu primeiro ídolo na América. Eu era moleque na rua e ficava brincando de jogar bola e fingia que era Milagres e tal. Para, velho. Todo mundo sabe que foi o Jardel, você vai ficar nesse papo agora falando baixo. Meu, que isso? A galera gritava, Milagres, Tavares! Era eu, rapaz. Milagres é meu ídolo. Né? Isso. Que ele não tá fazendo um bom trabalho, se tá, não tá, eu não sei. Eu não tenho. É difícil avaliar, né? Vou fazer igual a Pires lá no Oscar e vou pedir não comentar. Não sei opinar, é isso aí. Você, Ramon, você quer opinar? Você também não sabe opinar? O que eu penso é o seguinte: qual que é o papel da base? Revelar jogador. Concordo. Certo? E não está sendo revelado jogadores nos últimos anos, né? Ou com a quantidade que a gente esperava, né? Sei qual que é a quantidade que você esperava. Não, quais são os jogadores promissores depois de 2011 que o América foi campeão brasileiro? 2011, não sei. Tá, que surgiram aí foi o Mateuzinho, o Richarlison. Quantos chegaram lá em cima e não tiveram oportunidade? Sim. Xavier. É? Aí que. Aí que nós vamos. Maxton, os zagueiros. Os dois Messias. O Maxton, né? Teve algumas oportunidades. O Maxton, eu acho, não espero muita coisa dele, não. Tá, o Maxton menos, mas os dois zagueiros. Bem. Tá, o Messias. O Roger, não? É o Roger. Tá. Né? Então, mas olha só. Aí nós já vamos para um trabalho de 6 anos. Uh-huh. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que ficou muito pressionado depois daquele campeonato brasileiro sub-20, o América ter títulos, né? A gente acha qualquer fracasso na base, a torcida, acho qualquer fracasso na base é o fim do mundo para a América. Eu acho que, claro que ganhar títulos dá mais cancha pro moleque, né? Ele começa a ter uma... a pegar mais cancha, fica mais experiente, vamos dizer assim, né? E eu acho que não é o foco. Então, eu acho que também o que aconteceu é que os times do Milagres ficaram muito focados em resultados. Vocês nunca param para pensar nos últimos times que ele fez. É aquele time um time muito pragmático, certo? Então, talvez faltou né? Faltou aquela questão. Vamos preocupar em revelar. Eu não sei também qual que era a pressão que tinha em cima do Milagres para títulos, né? Vindo da diretoria. Eu acho que para o Milagres também é uma boa também. Eu já não vejo o Milagres mais como um treinador de base. Ele é um cara que pensa em tática, pensa no resultado. Talvez ele não está mais na hora dele formar atletas. Está na hora dele, né, deslanchar na carreira. Ele é talvez o último ídolo recente da América, ele e o Euler. Eu acho que também está, né, na hora do Milagres procurar novos ares, dar um avanço na carreira dele como treinador. E o América também, gente. Chegar gente nova. Eu acho que não é assim, foi uma coisa ruim para os dois ou... Ah, estão desmerecendo isso. Eu acho que talvez tenha até chegado em um acordo, entendeu? Os dois conversaram e chegaram à conclusão que seria melhor ele mudar também. Eu acho que coisa normal do futebol. Ah, não, eu também acho. Eu acho que foi bom pros dois. Confesso só que fiquei meio surpreso com uma notícia que a gente fica, não fica esperando muito, né? Acho que ele tá aí há muitos anos também, mas eu concordo aí com o que o Ramon falou. Acho que É, ele coloca, o time sub-20 do América coloca jogadores no time profissional? Coloca. Se eles são bem aproveitados ou não, com as mudanças de técnico ali, o Juvanildo não era muito... Já não, é muito, responsabilidade do Milagres. Né? Pois é, agora é, colocar os jogadores lá no time de cima, ele colocou alguns. Ganhou alguns títulos. Esse ano ele saiu logo na primeira fase da Copa São Paulo. Eu acho que tem um pouco a ver, talvez, com essa cobrança mesmo, que o Romão falou aí, um pouco mais de título para a base. Mas, assim, meio que surpreendente, coisa que você não espera. E concordo também, acho que ele tem que seguir carreira de técnico, hein? Ver se ele dá certo mesmo. É, eu acho que o carinho e o respeito da torcida da América continua inabalável pelo Milagres, cara. Eu acho que... Sem dúvida, também. É um profissional, assim, muito correto com a América, né? A gente sabe, né, do posicionamento que ele sempre teve com a América, um cara muito certo, fez muita, assim, né? É, muita gente, né, questiona uma questão trabalhista que ele teve com a América, mas ele, né, pelo que você sabe, ele fez de tudo para negociar com a América e, tipo assim, ele não estava errado, ele precisa do dinheiro, cara. Ele trabalhou, né? Claro. Eu já vi muita gente pegando, né, falando a respeito disso, mas ele precisava receber. Se ele ganhou na justiça, é porque ele não estava errado, né? Então eu acho, assim, muita sorte pro Milagres aqui para frente, que ele possa trilhar os caminhos aí, muito, né? Teve um grande treinador e quem sabe aí voltar como treinador profissional e dar um título para a América seria. É, ótimo, a minha única questão é que, pelo menos a notícia que saiu, não foi de que ele teria saído de comum acordo, mas de que ele teria sido demitido. Aí, nesse ponto, resta saber que se foi de comum acordo ou não, se foi uma decisão unilateral da diretoria. Uhum. Eu concordo com essa, muita gente não vê assim, mas eu concordo que o papel da base é revelar os jogadores, prepará-los para o profissional, não necessariamente ganhar título. São duas coisas bastante diferentes. Os títulos podem vir. Quanto mais preparados eles estiverem na base para jogar no time profissional, mais títulos, é claro que mais títulos eles vão ganhar. Mas a gente cansou de ver aí jogador que era brilhante na base e que não deu nada no profissional. Como a gente viu também o contrário, jogadores que não eram grande coisa na base e que quando foram para o profissional, né, ganharam grandes coisas, etc e tal. O Kaká, né, do São Paulo. O Kaká é um exemplo, é. Pois é. O titular do Kaká tava jogando módulo 2 pelo Posto de Caldas. Né, o cara, o dono da posição lá. Tá vendo? Então, tem essas coisas, né? Uhum. Tem alguns comentários aqui da turma. Então, assim, só voltando. Nesse ponto, a meu ver, a análise que eu faço do Milagres, do trabalho dele na base, era de que ele vinha fazendo um bom trabalho, porque eu, pra mim, sim, o América, mais do que, se eu perguntou nos últimos 6 anos, que foi ali o campeonato do campeão brasileiro de 2011, né? Mas aí, vamos comparar esses últimos 6 anos com os 6 anos anteriores. Eu acho que o América vinha revelando muito mais jogadores, e que talvez não estivessem sendo aproveitados no profissional, mas que estão ali integrando o grupo e que a gente sabe que eventualmente eles podem entrar, que eles dão conta, numa quantidade até maior do que antes. Né? Uhum. Assim, é claro que o Richarlison foi ponto fora da curva, porque já chegou pronto e foi uma surpresa para todo mundo, mas Mateuzinho é um que está aí como promessa, Roger, Messias, o Macton nem gosto tanto, mas... Se os treinadores, pelo menos, veem alguma coisa nele. A questão também, o que está se dando também para o Milagres, para trabalhar, né, para formar jogadores, enfim. Também, não é o trabalho de uma pessoa só, concordo. Exato, é isso que você está falando? Isso. É, de não, fato. Pode ser também, né, que como agora o Drups também está muito ligado, né, ele veio também com o perfil de um cara de formador de atleta, né? Uhum. Da base, talvez ele tenha, né, dentro do programa dele lá, ele tem uma outra cabeça e talvez o Milagres não se encaixe, pode ser. Muito isso. Bem. Então... Não que o Milagres seja uma pessoa que não tenha competência para isso, pode ser uma... A gente aqui acaba não acompanhando muito a base, apenas tivesse, de fato, acompanhasse a base, talvez fosse melhor para poder opinar... Tá tocando. Pra poder opinar. Mas o fato é que o que vai acontecer agora é, se isso foi uma decisão unilateral da diretoria, que eles saibam que eles vão ter esse período do Milagres como base de comparação para o que vai vir nos próximos anos. Claro. Né? Então esse parâmetro, pelo menos, de revelação de jogadores, a gente vai ter e o time saiba que será cobrado. Tá tendo aqui o Marcos Graça, se eu não me engano, fez um comentário a respeito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tô achando, mas ele falou dos jogos. Aqui, ó. Os três jogos da Copa São Paulo desse ano foram de matar. O tal Pilar parece que aprendeu a rematar com o Felipe Amorim e o Maico. Pois é, tô aceitando o seu testemunho de fé, ô Marcos, mas eu de fato, eu não acompanho. Então eu não sei como é que tá a safra também. É. Porque a gente fica sem saber. Porque de tempos em tempos, você sobe um grupo, aí tem que puxar o outro de baixo, e essa safra vai mudando. Eu não sei o ponto de maturação que tá o Pilar, por exemplo, por não acompanhar. Mas então, o Marcos, pelo menos, tá me falando desses três jogos aí do América na São Paulo, que parece que não foram muito bem. E aí, eu acho que pelos resultados, não de campeonato, mas dos jogos em si, o América enfrentou clubes com muito menos estrutura que o próprio América e teve muita dificuldade na Taça São Paulo. É claro que nos juniores as diferenças se aproximam, né? São menores, os clubes se aproximam, mas ainda assim não dá para comparar a estrutura que o América tem com a estrutura dos times que jogaram contra o América nessa primeira fase da Taça São Paulo. Deixa eu ver o que mais aqui de comentário que nós temos. O Marinho lembrando que em 2005 nós estreamos a Loto contra o Atlético, que também estreou de Adora no dia, e o América 1-0 com gol do compadre Washington. Muito bem. O Marcos perguntando sobre a questão de ordem da classe aristocrática. Vai ficar para o fechamento, Marcos, já falo. A Théo pediu para entrar. Ah, gente, a Théo está pedindo para entrar no grupo do Decadentes. Eu colei aí no chat o link para entrada. Esse link some quando o programa acaba, porque as conversas no chat não ficam. Mas manda mensagem para a gente no inbox do Facebook, facebook.com/decadentes, DM no Twitter, twitter.com/decadentesamg, facebook.com/decadentesamg, fala com a gente, ou se às vezes você conhece alguém que está no grupo, só pedir para a pessoa avisar também, a gente entra, e aí pode participar do bolão, aquelas coisas todas. Isso aí tá liberado, viu? Aqui não tem muita frescura, não. As participações aqui no programa também, gente, quem quiser, candidate-se, a gente faz aquele testinho rápido. Adolfo, foi difícil o teste? Não, foi super tranquilo, muito fácil, bem, bem tranquilo. Demorou mais do que 5 minutos, não, né? Nem isso. Mas tem que pagar quanto, Adolfo? Por que o Adolfo não roubou o teste do sofá? Por quê? Porque eu já avisei antes que não tinha o teste do sofá. O teste foi comigo. O teste do Adolfo foi comigo. Pois é, você que fez o teste com o Corneta, tem uma outra dinâmica, uma outra forma de fazer o teste. Então com você foi diferente. Bom, também, quando eu fiz o teste com o Corneta, ele que tem que fazer o teste de sofá comigo, eu não consegui entender muita lógica. Então, gente, quem quiser participar, o convite está sempre feito. O Marinho aqui, mais uma. A Verde Preta apareceu no amistoso em junho de 70 contra o Nacional de Uruguai. Mas o jogo oficial foi no empate contra o Atlético. Gol de falta de Dirceu Alves. Tá aí a nossa enciclopédia. Isso já era complemento num outro comentário dele. O América regula bem estranhando uniformes em clássicos contra eles. Então vamos antecipar aí. Esquece aquilo que eu falei de ter estoque para venda. Lança logo essa camisa. O resultado é mais importante. Muito bem. O Marinho aqui, que tá igual o Marinho, não. O Marcos dizendo que tá lá na lanterna do bolão decadente, que tá igual o América no Brasileirão do ano passado. A Théo tá lembrando aqui que a Rosália é da Batom Verde. Então a Batom Verde tá. Batom Verde tem um histórico bom de ganhar camisa no Decadentes, viu? A Mari Halma ganhou ano passado? Isso. A camisa laranja da promoção que nós fizemos. Então, naquele caso, foi sorteio. O Marcos Guedes tá falando que ele tava igual o América ano passado? Aham. É no bolão. Ele tá mal no bolão. É no bolão. Ramon? Alô? Oi. Boa noite. Vou falar pro Marcos Graça o jargão que eu usava, né? Curta o bolão. Curta o bolão, Marcos. É isso aí. Estava com saudade do seu bordão, viu, meu caro Ramon? Ai, ai. Muito bem. Deixa eu ver. A Théo aqui tá. Meus filhotes não me deixam focar no assunto. Eu perdi agora. Não sei se o assunto era o bolão ou não, Hotel. Marinho, mais informações do Marinho. 2014, campeão da Taça BH em cima do Atlético, o time do América, né? O Sub-20, não é isso, Marinho? Naquele time, o Atlético tinha Carlos na frente e Gabriel na defesa. Já fez dinheiro, no mínimo, nesses dois. Já pagou aquele time. Pro nosso lado, Messias, Rubão, o elenco principal, dentre outros. Pois é. Não foi o Sávio que fez o... Foi 2-1 de virada, não foi? Mas acho não foi o Sávio, não. Foi, não? O Sávio não fez um gol, não? O Sávio tava no sub-20 daquele time? Tava. O Sávio tem idade, principal, não? Tem? Não, o Sávio é novo. Acho que tava, sim, cara. Não tava, não. Então, deixa eu ver aqui. Posso estar falando, ó, Bruno Sávio. Tá no Mirassol. Foi sim, rapaz. Ah, é, eu acho. O Marinho podia olhar aí pra nós. Eu acho que até esse jogo a gente tava no noivado do Marinho. Eu acho que foi 2-1 e o Sávio fez um gol. Ou fez um gol na semifinal. É, o Sávio tá com 22 anos. Acho que... Não, acho que você tem razão, sim. Acho que você tem razão. Tava posso sim, tava falando. Sim. É, acho é verdade. O Rubão não jogou a final. Acho que foi isso. Não sei se você tava machucado, eu tava suspenso. É, o Rubão não jogou. Ô, gente, assisti esse jogo, joga a memória. 3-2. Achei aqui, ó. Foi um jogo que foi 3-2. América derrota o Atlético por 3-2 e é campeão da Taça BH de Futebol Júnior. 2014? Ah, então é esse. Então, vamos lá. Gol. Olha, Carlos, 23 minutos no primeiro tempo. Patrick, 2 minutos no segundo e 32 do segundo tempo. Rubens. Então, Rubão jogou. Dodô. Brunão no grupo aqui tá dizendo que o Sávio se machucou na semifinal. Ah, então foi um invertido. Então, o Carlos estava fora do jogo. Então foi isso. Sávio foi artilheiro da competição. Tá aqui o Rainer mandando. Ah, tá vendo, gente? Sem vocês, nós não somos nada. Muito bem. Sobre a questão da aristocracia, o meu caro Marcos, o meu ponto é o seguinte. A aristocracia tem algumas possibilidades de conceito, dentre os quais, não necessariamente, eu imagino, eu tô fazendo uma suposição aqui, de que a sua rejeição à classe aristocrata tem a ver com aquele sentido mais popular da palavra, de que remete a uma elite geralmente financeira, a porção mais rica da população que detenha o poder pelas suas condições de influenciar outros pela sua receita, é isso? Se for, vamos lembrar que a aristocracia não é só a questão do dinheiro, a aristocrata também pode ser por merecimento, né? Pode se tratar daquele, se diz daquele, que é o melhor naquilo que faz. Então a classe aristocrata, eu gosto de pensar, e eu também tenho rejeição a essa questão elitista do América, em termos, digamos, classista, mas eu prefiro pensar que o que está no hino é pela qualidade que o América apresenta. Ele é aristocrata no sentido de que ele é o melhor em campo, por merecimento, pelo que demonstra no seu futebol. Então vamos pensar que é assim que a gente evita qualquer outra coisa. O hino não vai mudar, viu? O hino não tem que mudar, não tem como mudar, não vai mudar nunca, porque haveria grande rejeição, e já tentaram até fazer um novo hino que não deu muito certo. Virou o hino da torcida do América. É, pois é, eu até prefiro esse original mesmo. Então, vamos tentar pensar dessa forma, essa é a minha questão de ordem. Seu Sérgio Tavares, mais alguma consideração? Não, acho que não. Ah, eu queria fazer uma pergunta pro Ramon, mas assim, não tem nada a ver com a América, não. Posso dar uma de corneta aqui? Claro! Eu queria saber o que o Ramon achou da Lady Gaga cantando com o Metallica. Então, cara, bom, como é que é a parte do o hino do nosso não fala de cultura, né? Isso. Nosso espírito cultural. Nosso espírito esportivo, social e cultural. Cara, nem o Metallica é mais o mesmo. Pois é. Metallica é Nutella, então. Ah, Nutelou, entendeu? Há muito tempo, vamos combinar, né? Mas tudo bem. Muito bem. O senhor Ramon, o senhor tem alguma consideração além da Nutelada do Metallica? Não, eu acho que valeu o esforço do time, tudo bem. Não vamos também achar que é o fim do mundo. Lógico. E agora é juntar as forças, ir para um time reserva, poupar, porque o jogo que importa é mesmo, é o clássico. E o nosso, né, querendo ou não, é o nosso maior rival mesmo. É o Atlético, é o time que, né, que a gente, a torcida do América, tem mais rivalidade. Sim. E vamos pra cima deles, eu acho que é ganhar. E pode ser um divisor de água também, ganhando o Atlético, né? O Atlético tem um clássico com o Cruzeiro, né? Eles podem perder pontos lá e a gente pode, né, até embolar a tabela aí, né? Que querendo ou não, nós não perdemos, né? Exatamente. Ano passado a vitória também, aí muda tudo. Ano passado também, o América não vinha grande coisa nos jogos anteriores aos clássicos. Exato, e quando chegou no clássico, sim, conseguiu beliscar ali pontinhos, né? É, o América não perdeu nenhum clássico no Mineiro, né? No Mineiro, não, exatamente. Só foi não, perder pro time. Passou dois na primeira fase, né? E ganhou do Atlético do Cruzeiro um, né? Uhum. Um de cada e empatou. Então, vamos que vamos, né? Vamos buscar. Sou Anderson, né? Então, vou buscar o resultado. O Gustavo Blanco já falou que os times não são isso tudo. Por que não acreditar? Seu Afonso, sua participação final nesse dia de hoje, que foi brilhante em todo o programa. Foi muito bom tê-lo aqui. Queremos tê-lo mais novamente. Quando você estiver em BH, sempre dê um toque para a gente saber que você pode participar. E qual é a sua consideração final aí nesse programa? Eu que agradeço a participação. Vamos sim, se eu tiver aqui a oportunidade, eu participo de novo, desde que vocês permitam aí. Espero que não tenha comprometido o nível do programa. Melhorou, né? O problema foi esse. Você melhorou o nível do programa. Mas é o seguinte, eu acho que domingo a gente vai ganhar. Eu acho que o time vai jogar bem. Eu acho que o Atlético realmente não tá essas grandes coisas. Tem um ataque forte, realmente. Mas eu acho que nós vamos ganhar sem tomar gol nenhum. Acho que vai ser 2-0. Já adianta o meu palpite do bolão. Ó, já tá adiantado. Beleza. Time grande, não só tem o América. Já falou, isso já aí. E acabou. Lembrando que o Adolfo já tá se antecipando, mas as apostas pro bolão, que só são feitas no WhatsApp, serão abertas no sábado, não é isso, meu querido Sérgio Tavares? Mesmo esquema. Sábado de manhã pode mandar bala. Até uma hora antes do jogo. Que é mais cedo, hein? É, o jogo no domingo não é às 19h30. Isso. Então a aposta vai ser, o jogo é às 5, se não me engano, não é isso? Isso, 17, é. Então, até às 16 horas, por favor. Tá certo? Então é isso aí, galera. Então fiquem atentos. Mas lógico que a gente vai avisar muito no grupo também. Pra quinta-feira, eu estarei lá no estádio Bezerrão, no Gama, pra fazer representá-los aqui na torcida americana. Vamos ali jogar contra o Flamengo. Não tô esperando grande coisa desse jogo, não. O Flamengo parece estar com o time bastante azeitado. Tem feito bons jogos nesse início do campeonato. Tem feito muitos gols. Tá com a defesa que, se eu não me engano, acho que tomou um ou dois gols só esse ano, assim, se é que tomou algum. Então, assim, Flamengo tá com um time muito redondinho. O resultado da gente na quinta-feira não deve desanimar o torcedor americano para o jogo contra o Clássico. São dois jogos completamente diferentes, com focos completamente diferentes. Então, assim, eu vou a campo, porque eu sou um verme, mas eu não tenho muita expectativa em termos de resultado do América para esse jogo contra o Flamengo, não. Acho que nós devemos perder, infelizmente, quiçá de mais de dois gols. Mas eu vou lá. A gente vai ter a brincadeirinha do bolão, do bolão não, mas dos palpites lá no grupo do WhatsApp, não vai valer pro bolão, mas é o que a gente sempre faz, né? Tendo o jogo quinta-feira, a gente volta na sexta para falar do jogo da Primeira Liga contra o Flamengo e provavelmente o jogo contra o Atlético, como o jogo deve ser no Mineirão, deslocamento mais difícil e tal, embora o horário em si permitisse o programa às 8, vai ficar mais complicado. Então, muito provavelmente, nós vamos deixar o programa para segunda-feira também. Então, olha que maravilha. Nós temos lá, na sexta-feira, um programa que é certeza do Corneta não participar. A gente espera que o Alisson consiga. E na outra segunda-feira... Diga. Vale a lembrança de que a gente tem que descobrir por que, que o Alisson não está participando. Isso rolando é um mistério. Verdade. Não sei o que tem. Pode ser. O pessoal poderia mandar os seus palpites, hein? Esse é um outro bolão que não vai valer nada, mas que, por favor, Vamos apostar. É, vamos dar o seu palpite. Por que é que o Alisson não está participando dos programas segunda-feira? A gente não sabe. É, a única coisa que ele disse pra gente é que ele está com compromissos agora, durante esse mês de fevereiro. Quem tem compromisso durante fevereiro na segunda-feira? Sendo que uma das segundas-feiras de fevereiro é sempre a segunda-feira de carnaval. Muito estranho isso. Olha, meu palpite... Então, posso dar meu palpite aqui? Pode. Eu acho que ele está ensaiando para... Porta-bandeira de algum... Eu também. Exatamente. É, nós só estamos discordando Porta-bandeira, eu vou mais longe. Ele pode ser passista. Talvez, então. Esse é o meu palpite. Ele é passista de alguma escola de samba de Belo Horizonte. Para você que não sabia, sim, Belo Horizonte tem escolas de samba. Vamos dar três opções para o pessoal votar. Muito ele bem. Pode ser porta-bandeira, passista ou madrinha de bateria. Ah, olha, o Marinho tá sugerindo que ele tá fazendo seresta na janela do Anderson, pedindo o Marion e a saída do Amorim. Também é uma boa, Marinho. A gente não tinha pensado nisso. É, mas olha, é uma possibilidade. Mas eu acho que tá ligado ao carnaval, porque toda segunda-feira, a última segunda-feira do mês, é, se eu não me engano, é a segunda-feira de carnaval. Ou se não é a última, é a penúltima. É a última. Então, senhores, por favor, vocês mandem aí. Vocês mandem aí os seus palpites. Olha aí, Romarinho, toda segunda. O Anderson com cara de posto Ipiranga, olhando pra baixo, não entendendo porra nenhuma. E o Alisson com a foto do Marinho, Marion. Do Marion. A foto do Marion no violão fazendo uma seresta. Eu não sabia nem que o Alisson tocava violão, mas parece que pode ser isso sim. Essa depois cena já foi suficiente. Tá toque de giz do Formiga, viu? Pois é, essa cena já me deixou aqui conturbado o suficiente para não dormir essa noite. Olha, a Theo já tá achando que é um curso de xamanismo. Toda segunda-feira. Muito bem, vão dando seus palpites. Tem seus palpites lá no grupo do Decadentes, também no WhatsApp. A gente vai tentar descobrir, nós vamos tentar averiguar isso, quem sabe na próxima sexta-feira, que eu acho que sexta-feira, ele pelo menos disse que os compromissos era só segunda, então eu tô chutando que ele vai participar na sexta-feira. O Corneta, a gente sabe que se é segunda-feira também ele costuma não participar. Vamos esperar aí para ver o que acontece. Certo, senhores? Acompanhando, eu vou botar esse programa no feed daqui a pouquinho. Acompanhe nas redes sociais os Decadentes. Indique os Decadentes aos seus amigos americanos, por favor. Passou para um, passa para outro. Ah, já ouviu? Vai lá, é uma bosta, mas ouve assim mesmo. Apresenta para o amiguinho. Pra gente crescer essa bagaça aqui, tem cada vez mais americanos participando e conversando com a gente durante o programa. Certo, galera? Senhor Adolfo, o senhor não deu seu palpite, você acha que o Alisson tá onde? Ou não quer se comprometer? Não, eu tô achando que ele tá fazendo curso para ser mestre cervejeiro. Mestre cervejeiro, olha aí. Pode ser. Ficou com inveja do Corneta, que abriu uma concorrência. Eu tenho que explicar para o Adolfo como serve. Era um praticante de balé aquático, ele não toma cerveja, só vinho. Porque cerveja dá barriga, o Alisson. Eu tô. Cerveja dá barriga, e se ele tiver barriga, ele não pode entrar no maiô. Muito bem. Não pode. Então tá certo. Vamos descobrir, vamos averiguar. Americanos de Belo Horizonte, univos para investigar o menino Alisson Fernandes e onde estará na segunda. E é segunda noite, gente. Ele não está fazendo um curso, porque curso, você não faz curso só segunda-feira. Né? Não, tá, não é uma formação acadêmica. É, trabalhando, ninguém trabalha só segunda-noite. Quer dizer, essa é a pessoa que trabalha segunda-noite. Aqueles cursos de casamento é que dia que é? Ah, rapaz, não sei. Não sabia que tinha curso de casamento. Olha que pode ser. Pode ser, hein? Olha aí. Será que, né? Pode ser que mais um picado aí. Alisson Fernandes. De noivo. Onde está você? Teve gente que veio aqui só para te ouvir. É isso aí. Sexta-feira, o segredo será revelado. Eu estava fazendo as artes do Decamigos à toa. Você acha que não tinha que ter um pagamento, não? Decadentes. É, pois é. Olha aí, tá, ó, estamos chegando cada vez mais perto. Muito bem, galera, nós já esticamos, tem demais. Obrigado a todo mundo, obrigado demais, Adolfo. A gente vai contar com você sempre, sim. Participe mais. É, valeu, galera. Beleza, valeu, vocês, Ramon. Aí. Valeu, Sérgio. Falou, todo mundo dando seu tchauzinho coletivo agora. Tchau, tchau, galera. Valeu, até semana que vem. Até sexta-feira, digo eu. Tchau, amiguinhos.